We could watch a film on television. 2. Hola, qué sorpresa. ¿Qué tal estás? 3. Que peut-on choisir le matin au petit-déjeuner? 4. Tem poucas lojas nesta cidade. 5. Allô Nadine, c'est Corinne. Je te rappelle plus tard. 6. Mi può dire il prezzo di questa gonna, per favore?